Agora você não precisa sair para ir ao centro fazer seus exames. No Laboratório G. Alves, você pode fazer seus exames de sangue, colesterol, glicose, tireoide, HIV, hemograma completo e PSA da próstata. E fazemos também toxicológico. Pensa que é só isso? O Laboratório G. Alves faz seus exames de gravidez e libera em até 30 minutos. Não perca tempo. Fale conosco pelo nosso fone e WhatsApp. 988-45-3776 988-45-3776 ou pelo nosso Instagram, @ Laboratório G. Alves. O Laboratório G. Alves também faz seus exames de Covid com preço, qualidade e profissionais qualificados. Visite-nos. Rodovia Raimundo Pessoa de Araújo, número 881, Comercial Mucunã, próximo ao supermercado Crisóstomo. Será um prazer te receber. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Não perca, chegou pertinho de você. O Laboratório G. Alves. Visite-nos. Rodovia Raimundo Pessoa de Araújo, número 881, Comercial Mucunã, próximo ao supermercado Crisóstomo. Agora você não precisa sair para ir ao centro fazer seus exames. No Laboratório G. Alves, você pode fazer seus exames de sangue, colesterol, glicose, tireoide, HIV, hemograma completo e PSA da próstata. E fazemos também toxicológico. Pensa que é só isso? O Laboratório G. Alves faz seus exames de gravidez e libera em até 30 minutos. Não perca tempo. Fale conosco pelo nosso fone e WhatsApp. 988-45-3776 988-45-3776 ou pelo nosso Instagram, @ Laboratório G. Alves. O Laboratório G. Alves também faz seus exames de Covid com preço, qualidade e profissionais qualificados. Visite-nos. Rodovia Raimundo Pessoa de Araújo, número 881, Comercial Mucunã, próximo ao supermercado Crisóstomo. Será um prazer te receber.